essa paixão só faz bem. O nosso mundo é sempre cheio de prazer e a gente se dá. Você é meu escudo, eu sou a sua espada. Você pra mim é tudo, eu sem você sou nada. Entrar. Ilusão que eu criei, se faz bem ou mal, não sei. Se pra você foi tão normal, pra mim foi tudo que eu sonhei. Que maldade, você mente, não tá nem aí se vai me machucar. Porque sabe, alô, churrasquinho geral, incondicionalmente eu vou te amar. Inexplicável. Eu não sei te negar. Se é amor ou paixão, eu não sei dizer não. Eu vou te amar. Inexplicavelmente eu não sei te negar. Se é amor ou paixão, eu simplesmente não sei dizer não. Cabeceira, uma foto nossa. sabe o que eu queria. Bonito demais, meu compadre. Vamos relembrar. O nosso amor é tão leve que nem dá pra sentir. Mais forte que isso é a paixão que nos une. Não consigo resistir. Quando teu corpo me chama, eu vou. Me entrega tudo, não tô nem aí. Se pede bis, com certeza eu dou. Não dá pra fugir. Eu viajei no sabor do teu beijo. Até posso imaginar nosso prazer aumentando o desejo. É gostoso te amar. Não tenha medo de se entregar. Porque meu medo onde sai eu não sei. Nosso segredo a paixão vai guardar. Em algum lugar não sei. Pra sempre quero estar com você. E não quero deixar pra depois. Eu sinto em meu peito acender o fogo desse amor de nós dois. Me envolve todo no seu olhar. Me dá todo o seu corpo pra mim. Eu quero pra você me entregar nesse amor. Essa singela homenagem desse grupo maravilhoso. Alô, Molejão! Esqueça tudo, vamos! Não é brincadeira, amor. É sério e tá na cara. Quando se dou teu calor, desperta tanta tara. Estou na terra, estou no céu. O mal infinito. O que rola entre nós dois, paixão. Não há nada mais bonito, não. Esse teu jeitinho de amor toda hora não faz mal. Esse teu carinho de encher a minha bola é legal. Fico todo derretido, amor. Eu vi você falar, ah, moleque, ah, moleque. Eu sei que você veio nesse mundo pra me dar prazer, ah, moleque. Vai me enlouquecer, ah, moleque. Ah, moleque. Ah, moleque. Eu sei que você veio nesse mundo pra me dar prazer, ah, moleque. Ah, moleque. Ah, moleque. Você um dia desses com certeza vai me enlouquecer. Ah, meu compadre. Brincadeira, amor. A garrafa que cê tá tomando uma hora vai secar. O barzinho que cê tá curtindo uma hora vai fechar. A pessoa do seu lado tem casa. Pode até passar a noite do seu lado, mas amanhã ela vaza. E o que você vai fazer quando sobrar só as quatro paredes, seu travesseiro e você contra você? Quando a distração acaba, a solidão começa. Ela tranca o seu sorriso e esconde a chave. Onde mora só nos habitantes. Você

outros casais. Percebi que quanto mais tentamos, mais nos machucamos. ficamos sem nos importar. E a única saída é terminar. Por quê? Transformando sonhos em grudados planos e beijando a vida de outros casais. Percebi que quando aventureiro e você não merece isso. Eu tô comprometido em me amarrar jamais. Aliás, eu tenho medo de sofrer. Antes que seja tarde, então vamos parar com isso. Não, não tem outro jeito, já que está ficando sério. É, quando um não quer, dois nunca formam um casal. Eu tô mal só de pensar que vai doer. Antes que seja tarde, então vamos parar com isso. Eu nem se faz de conta, meu coração desmonta, teu coração padece, isso me entristece. Teu corpo quer um ninho, eu só vou achar sozinho, sem metade de nada. Sigo por essa estrada, é o destino. Cê não beija mais. Na minha pele cê não rela o dedo. A minha mente cê não aluga mais. Dessa vez te esqueço, prometo. Não é não, nunca é nunca. Minha palavra não faz culpa. Pelo menos não fazia. Até eu dar uma volta na sua churrasquinha. Eu faço promessas de vida pra você quebrar. Eu falo nunca mais te ligo. Você ligar, eu falo não quero e na hora do sexo eu perco o foco. E quebra a cama, quebra as pernas, do meu não volto. Eu faço promessas de vida pra você quebrar. Eu falo nunca mais te ligo até você ligar. Eu falo não quero e na hora do sexo eu perco o foco. E quebra a cama, quebra as pernas, do meu não volto. Oh! Na minha boca cê não beija mais. Na minha pele cê não rela o dedo. Na minha mente cê não aluga mais. Dessa vez se esqueço, prometo. Não é não, nunca é nunca. Minha palavra não faz culpa. Pelo menos não fazia. Até eu dar uma volta na sua. Eu falo nunca mais te ligo até você ligar. Eu falo não quero e na hora do sexo eu perco o foco. E quebra a cama, quebra as pernas, do meu não volto. Eu faço promessa de vida pra você quebrar até você ligar. Eu falo não quero e na hora do sexo eu perco o foco. Meu culpado. Churrasquinho! A maior banda de reggae do Brasil é lá do quadradinho chamado Brasília. Vambora! Cresça, independente do que aconteça, eu não quero que você esqueça que eu gosto muito de você. Natiúnia! Chego e sinto o gosto do seu beijo. É muito mais do que desejo. Me dá vontade de ficar. Se olhar é forte como a água do mar. Vem me dar novo sentido pra viver e cantar a noite. Quero ser feliz também, navegar nas águas do teu mar. Deseja para tudo que vem, flores brancas faz ir. Eu quero ser feliz, quero ser feliz. Quero ser feliz também, deseja falar um negócio, meu pai. Se tem banda de reggae lá, tem banda de rock também, e é a mais foda do Brasil. Vamos! Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não é me dominando assim, e você vai me entender. Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembre, esqueço como foi um dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amado. E tão Oh!